Faz ajuste no 0, 1 no 5. Livre pouso, 1 no 62. Número 62, do Solas 47, direito 12, 1 na decimal 1. Salvador, aqui o 4207, ponte 0090, capitão Sul. Bom dia. O 4207, bom dia. Autorizado pista no zero. Informa um guindaste lateral esquerda. Praticamente o último terço da pista no zero. Está afastado a mais 100 metros da lateral da pista. Pista no zero, aliás, e decolar autorizado no 40 graus, no 09, ajuste no 015. 4207, acione o transponder 5177 5177, decolado 51, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. Ok, acionou 5177, identificado, chamando 208. Obrigado e um bom dia, boa semana, 4207. Amém. Controle Salvador Azul 4207, bom dia, passa agora 1700, sua escolha. Azul 4207, bom dia, contato radar, sua para o nível 340, vou direto Leda após Leda Motiva. Leda após Motiva, Azul 4207. Salvador, bom dia, está 3436, como 3436, bom dia, senhora identificação. Voe na proa do CEA 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, 4 mil pés, CEA 366, está 3436, obrigado. Voo 4207, tudo restrito para o nível de voo 320. 320 restrito, Azul 4207. Bom dia, Gol no 556. Visto no zero, último texto. À esquerda temos um guindaste, além mais de 100 metros lateral da pista. Autorizado a linha decolar, vento no 50 graus, 109, ajuste no 0, no 5. O cara já está ciente, vai tomar as providências aí, carrega. Não, 3 kg Romeo Oscar tem frequência livre. Papapá, Mike Golf, Mike, está na escuta do controle? Azul 4207, chame Recife, tem 1251. 251, obrigado, uma boa. 4207, Azul. 3436, desça para 2510, está autorizada a final do procedimento da aeronave, repasse passando Serra Vitor 366. 2500, vai chamando Serra Vitor 366, está 346. Da Guarda 58, controle 120, decimal 8, voyage. Acione o transponder 5417, voo 556, 5417. Ente 5417, 208. Sim, bom dia, informo guindaste lateral esquerda, pista 1-0, a mais de 100 metros no último terço. Pista 1-0, aliás, manter. Aliás, e decolar pistão 0, 130 graus, 8 nós, último 1015, 015. Voo 556, suba restrito para o nível de voo 340. 340, 556. Sinal 6356, bom dia, 30 quilos. Sinal 6356, bom dia, sua identificação. Vou ir na proa do servidor 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil pés na proa do 366, 63. Salvador, bom dia, 962, 4 0, 4 0. O 962 aciona identificação, autorizado a chegada a Mário, desça para o nível 050. Por enquanto. O 790. Bruno 790, contato radar, sou para o nível de voo 370, via saída PUCA. Saída PUCA, pressão 370, 790. Toma 556, se eu me resisto, em 1251. Tempo, por favor, 3436, chame a torre em 1895. 395, obrigado. Dois Salvador, bom dia, SAM 3436. O SAM 3745, autorizado, Leandro Glocks, com 0130 graus, 10 norte, esquia do último terço, lateral da pista 10, mais 100 metros, temos um guindaste. O pé já está ciente. Autorizado, Leandro Glocks, 30 graus, 19. 1014, ótimo. 1014, 3745, está autorizado a alinhar e decolar da 10. Dentro do especial. Já 3436 chamou a torre? Afirmativa, ainda 3 meses, 3 mil se aviso 372, já avisou se ele subida. Ok. Tráfico avistado, cheque o trem de pouso, aguarde pista livre, 320 companhia, ingressou para a decolagem pista 10. A gente prossegue na aproximação, da 3436. 69356, desça para 2510, está autorizado a final do RNAV, reporte passando no CR Vitor 366. 2,5, autorizado RNAV, reportará o 366. Um abraço, prossiga. Senhor Ingebral, pode confirmar o transponder alocado para trás a bordo? Pista no zero, pouso autorizado, vento 130 graus, 10 lá. Autorizado, pouso, pista no zero, está 3436. Botar 3845.30, som 3 agora na porta. 3745, declarado 07, controle 120, décima 8, Rogério. 2. Botar 3895, boa tarde. Tráfico na final, Airbus Companhia, após a passagem, aliás, e manter. Bom, Jornal da Companhia na final, ali mantenha até 3895. 60, vou direto Leda após Leda Mótima. Leda, ótimo, 4-3-linha no solo 09, direita via Eco 1-2-1, decimal 1. Via Eco 2-1, obrigado, até a volta. Até a volta. Puta 3-8-9-5, à esquerda, último terço, pista no zero, temos um guindaste, está fora da área do aeroporto. O vento de 1-3-0 graus, 1-0-9, ajuste ao tinto 1-0-1-4, 1014, pista no zero, decolagem autorizada. Ok, está autorizada a prova do 366 da presente para 2.500 pés, o bom 962. Confirme, da presente a prova do 366 para o bom 962? Ao 62 está autorizado da presente para o 366. Então, da presente a prova do 366, 2.500 e formaria estabilizado na final, 962. Na 3895, teclado 1-1, controle em 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 2-0-8, bom dia, 3-0-9-5. Chamei a 356, chamei a torre em 1-9-8-9-5. 1895, obrigado. Controle, boa tarde, 3895, passa 1800, radar é o monte. 3895, contato radar, vou para o nível 340, vou ir direto Leda após Leda Mótima. Vou direto Leda após Leda Mótima, está 3895. Mais 100 metros da lateral da pista temos um guindaste, porém está fora da área do aeroporto. O vento 120 graus, uma 12 nós, 1014 no altímetro, é ponto checado. Botará. Travado, 356, visual. 356, pista no zero, pouso autorizado, vento 120 graus, 109. Né? DB, pouso no zero, 356. 3745, chame Recife em 1251. 251, 3745. Nossa, prossiga. Kilo Romeu Oscar, prossiga. Kilo Romeu Oscar, direção são 3510, ajuste agora na 014. Reporte-se ingressando no corredor Vera Cruz. Salvador, bom dia. 1094, ponto zero para nós. 1094, condições de decolagem imediata logo a pista de liberar. 37, companhia, 8 milhas fora. Aliás, em sempre a parte de decolagem imediata, 1094. No fogo também a lateral esquerda, último terço, pista 10. A mais 100 metros aí do, da lateral da pista, temos um guindaste, o cara já está ciente, vai tomar as devidas providências, ok? O Chanel 356 no solo aos 1-6, libere a direita via Foxtrot, chame solo em 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1-6-3-5. 1-9-6-2 na escuta. Afirma, ativo na final do campo. Gente, continua a aproximação, 37 companhia ingressou para a decolagem imediata. Último terço à esquerda, mais 100 metros, um guindaste. Continua a aproximação, aguarde o pistoleiro. Ok, agora não pistoleiro, ligou 1962. Voo 1094, vento 140 graus, 119, ajuste 1014, decolagem. Ah, autorizado. Voo no 962, pistão 0, pouso autorizado, viatura 140 graus, 129, ajuste no 04. Autorizado o pouso na pista 10, 1962, apenas confirma, é 1014 agora? Afirmo, 1014.9, para ser mais preciso. Tá, ah, ok, então, 962. Voo 1094, Cláudio Zuno 7, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Salvador, bom dia, voo 1094, você fala 1094, bom dia, contato radar, sou para o nível 370, via saída Momo. 370 na Momo, 962, solo azul no 9, direita via, Foxtrot, 1, 2, 1, decimal 1. 95, chame Recife, 1251. 251, vamos chamar Recife, bom dia. Bom dia. Salvador, teria possibilidade de apurar o Porto Frutti no 1094? 094, aguarde a coordenação. Corre, voo 9954, pronto, espera da 10, pronto, bom dia. Bom dia, voo 9954, pista no 0, autorizado a olhar e decolar. Vento 140 graus, 109, ajuste no 0, 14, 14, lateral esquerda, último terço, temos um guindaste, para além de 100 metros aí do, da lateral da pista, fora do aeródromo. Decolagem autorizada. Sempre livre a linha de acomodar 10614, voo 9954. Pouco, 1094, obrigado. Delta, Papa Papa, direto ao Hotel Romeu, acionamento concluído, táxi autorizado até a interseção com a Bata, chame para ingresso. Boa tarde, 2 no 3. Bom dia, alinhar e manter pista no 0, lateral esquerdo, último terço. Temos um guindaste afastado aí a mais de 100 metros da lateral da pista. Gente, reporte alinhado e pronto, o Juliette até o meu. Quadra, claro, 22, controle 1, 2, 0, 8, boa viagem. 1208, gol 1954, obrigado. Gente, mantenha a cabeceira no 7, que já deu o meu. Gol 9954. 9954, contato radar, sou para o nível 350, via saída PUCA. 350, Fuca, quadrado 54. Oxalé 62, 13, vento 130 graus, uma 12 de nós, pista 0, decolagem autorizada. Iniciar 623. M2, 1-3, declarado os 2-3, controle 1, 2-0, decimal 8, boa viagem. 0-8, boa. Salvador, boa tarde, M2, 1-3. M2, 1-3, boa tarde, contato radar, só para o nível 360, voe direto Leda, após Lederume. 360, direto Leda, graça, boa. Controle, o sangue quebrado, que passou? Sangue de Bravo, sendo agora a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, Bravo. 1-0-9-4, chame Recife, 1-2-6-8-5. Confirma, 2-6-8-5. Sangue de Bravo, intenção de pouso é o? Gente, reporte no vertical do farol de Itapuã, aguardando o vertical de Estela. Estou com o Cirrus, 22, que declara a pista no 7, ok? O papá de Leite Hotel Romeu tem condições de curva imediata após 600 pés para interceptar a subida Momo? 1-2-6-8-5, a 80 milhas do seu retorno na frequência do controle. Controle, boa tarde, passarelo de 230, passando a partilha. Passarelo 2230, acione identificação, autorizada a chegada à mão, repasse unidade descida. Identificou, idade descida, 2230. Pelo Romeu, acho que eu desço para o 1500 pés, repasse em direção do corredor Interlagos. Idade descida. Passarelo 2230, desça para o nível de voo 050. 050, 2230. Papá, Adilete Hotel Romeu, estou com um helicóptero aí próximo ao farol de Itapuã, mantendo 200 pés e 500 pés naquele setor. Não será tráfego para o seu tráfego. Autorizado chamar o controle 120-8. Tenha uma boa viagem, até a volta. 208, curvado, Romeu. Dia Bravo, o sobrevoo de Selamar seria até onde ali? Próximo ao Hotel Grande Selamar, seu filho? Então, autorizado a prosseguir até o setor solicitado. Cirrus já decolou, está cruzando aí 1.000 pés, ascensão. Olha o quadro. Todo destino vai ser 300, aguardando, Romeu. Eu já tava meio abaixo para voar direto. Aguarda, Romeu. 2, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4463, pistão 0, último terço à esquerda, temos um guindaste, além de 100 metros aí da lateral da pista, o vento no 20 graus, 10 nós, ajuste no 04. Pesado. Aliás, ainda corre pistão 0. Na vertical do Estela Maris. Autorizado para ir para RMAR, senhor, 510. Autorizado, da presente, direto em RMAR, 510. Não atrasa no setor. Vento aqui em Salvador, 120 graus, 10 nós, 1014, 104. Chame no hangar da RMAR, no solo controlado. Arroa Novembro Oscar Whisky, o pátio da mata, acionamento está autorizado, reporte para o táxi. Sinal 6213, chame Recife, em 1251. 251, boa. Quatro meia três da Azul, decolado aos 31 no controle 120, décimo 8, Goiás. 208, obrigado, 4463. Azul 4463, boa tarde, contato radar, só para o nível 180, após 2000 pés, voe direto coral. Fabiano 0, 2000 pés, direto coral, 4463. Controle, bom dia, 3804, informação Lima. 3804, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. 060, 3804. Vasco, isso, táxi autorizado até a táxi aí, Romeu, no ponto de espera, reporte para ingresso. O tanque de Adal, conselheiro solo aos 34, frequência livre estacionar, tenho boa tarde. Delta presente? A de alvo destino da presente vai ser a 300. Deixe autorizado direto destino de leste até Romeu, quando possível, seu chamado de pouso. Chamado de pouso, 1650, direto destino Romeu. 650, graças. Passarelo 2230, vou na prova do Cedro 366, desça para 2510, o ajuste no 014, autorizado a final do procedimento R9, reporte passando para o Cedro 366. 366, está autorizado, 2230. Confirme o ajuste? O no 014. 1014, 2230. Esquilo Romeu Oscar, reporte no Ceasa quando visual com campo. Acertado, toca no pé, escolheu. Esquilo Romeu Oscar, torre em 1895. Estamos bem grato. Bom dia. Papai Tranquilo Romeu Oscar, condições de manter a velocidade até próximo pouso para evitar espera no setor? Afirmativa, até próximo Ceasa ou até próximo final da 1-7? Até próximo 1-7, o Quilo Romeu Oscar. Final 1-7 autorizado da presente, aguardando autorização de pouso, Quilo Romeu Oscar. Muito obrigado, aguardando autorização de pouso, Quilo Romeu Oscar. Gente, Alfa Juliette Romeu está em contato radar 80 milhas, noroeste de Salvador. Vou ir na proa de Amã para detectar a chegada da mãe e repasse de gás de cima. Alfa Juliette Romeu desce inicialmente para o nível 080. O 3804, vai na prova do Cervitor 366, desça para 2510, ajuste no 014, atualizar a final da RNAVE, reporte passando o Cervitor 366. Minha amiga, o 366 vai reportar passando o 3804. Confirmando 3010 para o 3804. 3804, 2510. 2510, obrigado. Para fim. Abatango Vitor Quilo, Quebec, bom dia, prossiga. Eu depois de uma sete, Quilo Romeu Oscar. Sim, só Abatango Vitor Quilo, Quebec, apenas confirmando, efetuou o plano junto à sala IS. Gente, Vitor Quilo Quebec, se mantém o nível de voo 055, ajuste em Salvador 1-0-1-4 e acione o código transponder 0246. Dois, passou Serra Vitor 366. Cadê o 2230, torre em 1-1-8-9-5. 1895, grato, boa. Azul 4463, o controle da solicita que seu voo direto e o COSE. 022, 30, passou 366. Acara 2230, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde eixo livre para informação. Um Bravo November 2, papai, aproximando para pouso na pista auxiliar à esquerda. Aguarde eixo livre, ajuste no 014. 1014, aguardando para livre 2230. Papa Romeu November, Oscar Whisky autorizado, alinhar e manter, pistão no 7, reporte pronto. Passada 2230, Oscar livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 99. Livre, pouso 2230. Agora a paz do Leste, Hotel Romeu. A sua, Hotel Romeu. Campo do Recife, solicitações estimadas para o través de lençóis e através de laços. Gente, eu estou na frequência mesmo. Ao 1600. Gente, copiado, grata. Passando com o Vitor Quilo, Quebec. Confirme o tipo do seu equipamento. Grato. Três, nove, graus, por isso que mantém a posição aguarde, grato na curta final da 1-0 para pulso. Azul 4463 está agora 5-0 milhas sudoeste de Salvador, seja o radar terminado, chame milhas em 1-2-0-1, né? Afirmo, 1-2-0 decimal 1. Salvador, boa tarde, 3216, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Mário Bento para o nível 050. O mesmo nome é autorizado, vai estar. Salvador, Romeu solicita cancelamento e prosseguir a nível 125. Jet Hotel Romeu, plano FR modificado, no 442, fica em condições de visuais e ver de voo 125. November Oscar Whisky, decola 243, autorizado curva esquerda, cruzamento do campo sobre o ponto médio da pista 1-0, inicialmente com proa norte, aguardando transferência de comunicação. Ciente, Papa Romeu, November Oscar Whisky, iniciando o cruzamento. 3866, tá? 3804. 3804, Samir Torre, 19895. 189504. Bom dia, papapapá, papapá, é Colima Ótica, bom dia, prossiga. Tem contato com o solo, na frequência 121090, poderia informar se está operando? 121-10. 121-10. Afirmo. Papa Romeo November Oscar Whisky, prossiga à direita na estrada do Coco até a estação do pedágio. No pedágio, chame o controle 120-80. Papa Romeo November Oscar Whisky no pedágio 1208. Tower. Go ahead. 4-2-5-9-0, home military request setup. Brazilian Force 2590, approved setup, report red for text. Thank you very much, red for text, 4-2-5.